Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Gálatas, a breve ministração. Penso que estejamos alcançando os propósitos, conhecendo mais o pensamento de Paulo em relação à comunidade da Galácia. Estamos conhecendo o texto bíblico, para aqueles que não conhecem, e também nos aprofundando tanto com a nota de rodapé da Bíblia King James de 1611, tradução da Vulgata, e um breve resumo que estamos fazendo também de alguns materiais. Inclusive, eu penso que quando encerrarmos o capítulo 6, nem será necessário acrescentar mais elementos. Isso fica como tarefa para você, porque o estudo é permanente e constante. Sempre vamos estar precisando estudar, estudar, estudar e praticar, praticar, praticar a palavra do Senhor. Mas olhando para o resumo e para os materiais, eu penso que depois do capítulo 6, nós voltamos no resumo. Eu considero que já estaria voltando alguns elementos trabalhados e incorrendo em redundância. Então, vamos avançar hoje no capítulo 5. Começo a fazer, então, a primeira parte, a mais importante, lendo a palavra do Senhor. Firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou. Não nos submetamos outra vez ao jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos declaro que se vós vos circuncidardes, de nada vos servirá Cristo. E testifico novamente a todo homem que for circuncidado, ele está obrigado a observar toda a lei. Cristo torna-se sem efeito para vós que procurais a justificação pela lei. Vós decaístes da graça. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça pela fé. Em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem alguma coisa, mas a fé que opera pelo amor. Corrieis bem. Quem, pois, vos impediu para que não obedecesseis à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança em vós, por meio do Senhor, de que de maneira alguma mudareis de opinião, mas aquele que vos perturbar será julgado por isso, seja quem for. E eu, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que então ainda sofro perseguição? Assim, a ofensa da cruz teria cessado. Bom seria que fossem cortados aqueles que vos perturbam. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Apenas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. Porque toda a lei é cumprida em uma só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Isso vos digo, andeis no espírito e não satisfareis os desejos da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do espírito, e os do espírito contra os da carne. Pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas, vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei, pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, provocando uns aos outros, invejando uns aos outros. Glória a Deus, irmãos e irmãs, pela Sagrada Escritura, por mais um capítulo da Palavra do Senhor. Encerramos assim a primeira parte com a leitura do texto. E você percebe, só a leitura do texto, para a maioria dos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, é suficiente para deixar praticamente tudo claro o que Paulo está dizendo. O que nós vamos dar agora, na parte 2, subsídios de rodapé, são para acrescentar elementos históricos e, depois de um resumo, aprofundar um pouquinho algumas questões, fazendo hermenêutica, ou seja, trazendo essa mensagem para os nossos dias. Tá bem? Só isso. Mas a palavra já diz tudo o que precisa ser dito. Vamos lá para a segunda parte. No primeiro versículo, Paulo acreditava que, embora os Gálatas, por decisão recente, tivessem abraçado o falso evangelho de ser justificado pela prática da lei, eles ainda podiam permanecer firmes e rejeitar essa visão. Paulo queria que eles considerassem na liberdade com que Cristo nos libertou. Não nos submetamos outra vez ao jugo da escravidão. Me reporto agora em particular aos irmãos aqui de Entre Folhas e Vargem Alegre, da nossa igreja. Você vai entendendo mais uma vez. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, o caminho da santidade para nós não é parametrizado pela escravidão de usos, costumes, leis denominacionais e outras coisas dessa natureza. Não, a liberdade em Cristo, não a liberalidade, mas a liberdade em Cristo pode ser o parâmetro, na verdade, pode ser não, é o parâmetro suficiente para tudo. Não precisamos de mais nada. No versículo 2 e 3, a questão principal era se os Gálatas tinham adotado a perspectiva dos judaizantes de forma tão completa que agora, seguindo essa visão, se deixariam circuncidar. Olha só, irmãos, irmãs. Talvez tenha sido esse o dilema que moveu Paulo a ressaltar anteriormente que Tito, um gentil como os Gálatas, não foi obrigado a circuncidar-se em Jerusalém, no Concílio de Jerusalém, na Assembleia de Jerusalém. Ele não foi obrigado, então eles não seriam obrigados a fazer isso. Embora os judaizantes tenham feito pressão nesse sentido, Paulo lembrou aos Gálatas que aqueles que se deixarem circuncidar estão obrigados a cumprir toda a lei. Não adianta cumprir uma lei. Como eu disse na última ministração, não adianta não roubar. É preciso não roubar, não assassinar. É preciso cumprir toda a lei. Você não pode cumprir só um elemento da lei. Você tem que cumprir toda a lei. Isso no campo civil, da mesma maneira na esfera religiosa. Na nossa comunhão com o Senhor. No versículo 4, procurar ser justificado pela lei era o oposto de ser justificado pela graça de Deus por meio da fé em Cristo. Cristo nos libertou. Em grego, katargel significa ser cortado de. Ao se deixarem circuncidar, buscando a justificação diante de Deus pela lei, os Gálatas estariam se separando de Cristo. Estariam sendo cortados da comunidade de Jesus Cristo. Nesse contexto, decaístes da graça. Olha aqui, ó, o texto é claro: cair da graça. Então, para quem diz que é impossível cair da graça, é só ler a Bíblia um pouquinho mais que você tira suas dúvidas. Então, é possível que alguém caia da graça. E eles estavam se querendo, pretendendo circuncidar-se, eles estavam decaindo da graça para optar pela lei. E teriam que cumprir toda a lei e invalidar a obra de Jesus. Porque eles não cumpririam nem o primeiro mandamento de amar o Senhor, o nosso Deus, sobre todas as coisas. E em algum momento, nós já deixamos de amá-lo sobre todas as coisas. Com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso ser. E aí, então, estaríamos condenados, porque não cumprimos esse mandamento e nem cumprimos o complemento desse mandamento, que é amar o próximo como a nós mesmos. E em algum momento nós já fomos negligentes com o próximo, seja na oração, seja na ajuda solidária, seja na ação mais concreta. Nesse contexto, então, Os Gálatas estavam decaindo da graça. Se refere a abandonar ou perder a perspectiva de salvação, irmãos e irmãs, pela graça, por meio da fé. Meu irmão, minha irmã, reflita muito bem onde você vai congregar. Reflita muito bem. Eu não vou ficar aqui fazendo propaganda da minha igreja. Não vou. Me recuso. Porque sei que o que Deus tem para nós, Ele tem para nós. E aleluia. Ele é soberano. Mas reflita muito bem. Você não precisa de policiais. Você não precisa. Policiais, você precisa para a vida cotidiana aqui, na sociedade, na cidade, na sociedade civil. Aí sim, eu estou querendo dizer, você não precisa de policiais religiosos. Você não precisa de cabresto. Então pense muito bem. No versículo 5 e 6, Paulo afirma que a esperança por uma justiça permanente diante de Deus nos é dada através de uma vida de fé no poder do Espírito Santo. É pela fé, irmão, irmã. Do versículo 7 ao 10, os Gálatas tinham começado a correr bem. Começaram bem a vida cristã, a carreira da vida cristã. Mas os mestres judeus, judaizantes, os impediram de continuar. A implicação da declaração proverbial, um pouco de fermento leveda toda a massa, é que, embora o ensino dos judaizantes fosse aceito inicialmente por apenas algumas igrejas da Galácia, ele logo se espalharia, iria contaminar outras igrejas, como tem acontecido. Como tem acontecido até os nossos dias. Um começa, daqui a pouco a moda pega e as pessoas vão vivendo de regrinhas em regrinhas. Não é necessário isso. É necessário santidade. E a santidade pode te conduzir à liberdade com domínio próprio. E se em algum momento você falhou nisso, peça perdão, retome o caminho, e o caminho não é sair correndo para tentar se salvar pela lei. O caminho é se arrepender, demonstrar a mudança, que é o fruto do arrependimento, e voltar para o caminho. Do versículo 11, nos versículos 11 e 12, parece que o rumor difundido pelos líderes judeus afirmava que Paulo ainda pregava a circuncisão. Olha a mentira, irmãos, irmãs. Em determinadas circunstâncias, ele ainda pregava. Evidentemente, uma compreensão errônea de Atos de Paulo, que visavam torná-lo tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. É claro que Paulo, quando estava falando com os judeus, e se eles já tinham sido circuncidados antes da conversão, agora Paulo não ia invalidar essa circuncisão, no sentido de dizer: olha, vocês não podem se converter, não serão aceitos, estão proibidos. Não, Paulo não ia fazer isso. E não fazia isso, mas só que explicava que o ato da circuncisão era um ato de tutoria ainda da tradição hebraica, judaica, da lei, até que na plenitude dos tempos chegou Jesus. Agora chegou Jesus, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Então, não precisa mais ficar confiando nisso. Então, ele não menosprezava a experiência anterior, ele mesmo. Era um fariseu de fariseus, certamente circuncidado. Mas não desprezou isso no sentido é pejorativo, simplesmente disse que isso tinha uma limitação, e a limitação se deu por ocasião da chegada de Jesus, que transformou por completo a perspectiva da salvação, da justificação, da salvação, da santificação e da glorificação. Eu insisto nas quatro operações da graça. Então, Paulo estava sendo acusado mentirosamente, tiravam frases do contexto em que ele dizia, às vezes para os judeus, como deve ter pensado em relação à própria vida, e espalhavam isso pela comunidade. Foi nesse espírito que Paulo circuncidou Timóteo, Atos 16, 3. Mas Timóteo foi circuncidado para tornar-se um judeu, no sentido étnico, para que pudesse ministrar a judeus. Porque se ele não fosse circuncidado, ele não conseguiria se inculturar, ele não conseguiria se aproximar dos judeus. Isso não tinha nada a ver com tornar-se um cristão. Aqueles que vos perturbam eram os mestres judeus que enfatizavam a circuncisão. Então, Paulo tomou essa atitude, Timóteo também, para que ele tivesse condição de ministrar aos judeus, que faziam extrema questão desse elemento, que era importantíssimo até a chegada de Jesus. Era a inserção na comunidade hebraica. Versículo 13 e 14. Assim como, só antes do 13 e 14, assim como as crianças, quando, por ocasião, nas igrejas tradicionais, onde eu nasci, por exemplo, se faz o batismo, é a inserção na comunidade. Então, ele vai fazer parte do rol do berço. Mas isso não garante a sua salvação, porque os pais não podem garantir a salvação do filho ou da filha. A salvação é pessoal e intransferível. Serve como inserção na igreja. É parte lá da igreja, do rol do berço, depois dos adolescentes, das crianças, dos adolescentes, dos adultos, mas isso não é o rol dos salvos. Essa decisão precisará ser tomada pela própria pessoa nas igrejas mais históricas. Isso se faz através da pública profissão de fé, confirmando o pacto batismal. Mas a salvação não pode ser transferida de uma pessoa para outra. Ela é pessoal e intransferível. Guarde isso. No versículo 13 e 14, Paulo expressou a preocupação com o oposto da escravidão na área do comportamento. Como assim, pastor? A licenciosidade. Não é porque nós temos liberdade que nós vamos dar ocasião à carne. Ele também expandiu sua referência inicial ao amor. Embora fosse insensatez deixar-se submeter novamente a um jugo de escravidão da lei, tentando cumprir a lei, é correto servir a outros cristãos mediante o amor. Paulo afirma que amar o próximo como a si mesmo cumpre toda a lei. Aliás, para quem ainda está começando mesmo, agora, para quem tem 2, 3, 4 meses, para quem ainda não foi batizado ou fez a sua profissão de fé, os quatro primeiros mandamentos falam da relação mais vertical, a nossa relação com Deus. E os seis outros mandamentos, dos 10, falam da nossa relação com o próximo. Então, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou cumprir os quatro primeiros. Se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu vou cumprir os outros seis. É coisa tremenda. É maravilhoso. Portanto, nós não vamos agora usar da liberdade para dar ocasião à licenciosidade. Pastor, e se eu posso cumprir os 10, então, como o senhor disse, não haveria necessidade. É que em algum momento, para começar no pecado original, que ele explica muito claramente em outros textos, para começar no pecado original, que além de historicamente situado, explica para todos nós que a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus, mas não é Deus. E como não é Deus, está sujeita ao pecado. E sujeita ao pecado, às vezes, cede ao pecado, desobedecendo à lei que Deus estabeleceu, no caso, a árvore do bem e do mal. E cederam ao pecado, mostrando que toda a humanidade, então, também faria isso. Ou seja, não conseguiríamos cumprir toda a lei em toda nossa vida. Só um homem conseguiu, Jesus Cristo, o Senhor. Mas, em suma, no versículo 13 e 14, nós temos que dar valor ao amor. Fundamental, porque Deus é amor, e não usar a liberdade para dar ocasião à carne. Não é porque nós temos liberdade que então vamos ser crentes carnais. Porque se formos crentes carnais, tem uma lista logo a seguida, não, logo a seguir, não herdaremos o reino dos céus. Ah, pastor, mas eu já cometi um desses itens aqui, ou dois. Irmão, se arrependa. Peça perdão a Deus, mude de vida. E Jesus, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Já purificou há 2.000 anos atrás. Agora, isso é conversão. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador e ter a partir desse encontro uma nova expressão de vida. Outros valores. Falando em expressão, no versículo 15, a expressão, se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, provavelmente olha atrás para a ocasião, a vontade da carne, e olha adiante para as partes da lista das obras da carne. Então, não vamos ser cristãos carnais, porque aí perdemos. Caímos da graça e não herdaremos o reino, é claro. Paulo aparentemente ouviu que havia graves dissensões nas igrejas da Galácia. Ele os adverte dizendo que esse tipo de atitude e de comportamento os destruiria. Em grego, analisco, consumir, devorar. Bem. Caminhando para o final, quero só destacar aqui a palavra pneuma, a mesma forma vocálica das outras palavras que eu tenho dito. Pneuma, você entoa com um pouco mais de força o pneu, pneuma, tá bem? Pneuma, pneuma. Estou repetindo três vezes para você, se for pronunciar, pronuncie o mais próximo do correto. Eu também não sou nenhum especialista, mas como linguista, como estudante de letras, eu procuro, buscar a excelência nessa área também, assim como em tudo na minha vida. E os poucos momentos que abandonei isso, me arrependo amargamente. Nós temos que buscar excelência. Agora, é muito gostoso olhar para trás, e quando eu lembro que são 22 mais 15, 37 anos de conversão, e eu posso contar nos dedos de duas mãos os momentos em que isso aconteceu. O substantivo grego, pneuma, origina-se do verbo cognato, pneu, que significa soprar, e assim pode significar sopro, vento, ar, fantasma ou espírito. No Novo Testamento, pneuma é quase sempre usado para significar espírito, em referência a seres humanos, anjos, demônios, e especialmente o Espírito Santo, cerca de 240 vezes. Três escritores, irmãos e irmãs do Novo Testamento, enfatizaram a obra do Espírito Santo: Lucas, João e Paulo. Lucas se referiu 14 vezes ao enchimento do Espírito. E cada caso envolve uma obra especial ou uma tarefa específica, normalmente a proclamação. João Batista também utilizou, Jesus também. Prometeram que o Espírito viria batizar os fiéis, e isso se cumpriu no dia de Pentecoste. Paulo explicou que o Espírito ensina os cristãos a viverem pela fé, de acordo com a graça de Deus, e assim vencer o poder do pecado. As expressões de Paulo, andar no Espírito, segundo o Espírito, viver pelo Espírito e ser guiado pelo Espírito, se refere a essa obra santificadora do Espírito na vida dos fiéis. Aleluia. Dou glória a Deus. Sinceramente, cada vez que eu falo disso, eu gostaria, mas outra pessoa vai fazer com mais competência, de escrever um ensaio sobre a teologia pentecostal, porque eu tenho visto que no mundo pentecostal, onde eu estou há 5 anos, e antes já conhecia um pouquinho, nós estamos carecendo de fundamentação teológica. Isso é histórico, tem motivos históricos nesses cento e poucos anos, mas além de histórico, nesse momento é uma coisa impressionante como falta fundamentação aos irmãos. Desafio você, que tem esse dom, a fazer uma teologia pentecostal acerca do Espírito. Os cristãos da Galácia, 16 a 18, viviam, fecha parênteses aí, né? Voltando para o versículo 16 a 18. Os cristãos da Galácia viviam em inimizade espiritual. Essa luta continuada de fortes desejos, epitúmia, que quer dizer anseio, desejo, é a razão pela qual se faz necessário viver conscientemente pelo Espírito na fé. Esse era o único modo para não satisfazer os desejos da carne. A evidência de ser guiado pelo Espírito é o fruto do Espírito. Vou repetir: a evidência é o fruto, não são os dons. Os dons nós também recebemos. Mas a evidência de estar sendo guiado pelo Espírito é o fruto do Espírito, que revela também muito sobre a natureza da vida da segunda pessoa da Trindade, de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez Filho do Homem. Do versículo 19 a 21. A carne é comumente entendida como a natureza pecaminosa do ser humano. Então não precisa ficar olhando para a sua pele e dizer aí, nossa, eu não quero estar na carne, como se nós fôssemos agora abandonar esse corpo, né? Nem é o problema de fazer o churrasco no final do mês com os irmãos, da igreja. Não é esse o problema, não. Aqui nós estamos falando de natureza pecaminosa. Alguns intérpretes entendem que se trata do ser humano em seu estado não salvo. É uma ótima definição. O ser humano não salvo, ele está na carne, com seus pensamentos e padrões comportamentais pecaminosos, continuando após a conversão. Quando o desejo da carne predomina, as obras da carne são manifestas. Pode continuar após a conversão? Opa, pode sim. Se você der brecha, continua. É claro que no momento do novo nascimento, da regeneração, há um banho, uma mudança, uma transformação radical. Mas não pode. Cochilar, nós temos que vigiar. Senão a obra da carne vai se manifestar novamente. Seria o paneros, evidente, visível. Algumas dessas obras são pecados indecentes. Entretanto, muitas são vistas normalmente como um comportamento aceitável. O ponto de Paulo é que esse tipo de comportamento, como um padrão de vida, é suficiente para fazer com que uma pessoa não herde o reino de Deus. Desse modo, um legalista não pode ser justificado pelas obras da lei. E uma pessoa licenciosa está excluída, pervertida. Está excluída do reino de Deus pelas obras da carne. Vigilância, irmãos. Primeiro eu, depois vocês. Versículo 22 e 23. A ilustração do fruto faz lembrar a videira e os ramos. É lindo o fruto do Espírito, que produzem fruto. A menção do amor, em primeiro lugar, na lista. Recorda esse comportamento amoroso como resultado do poder do Espírito Santo mediante a fé. A temperança, no grego, egrateia, é o refreamento das paixões e desejos. Em alguns momentos da nossa vida, parece, usando uma linguagem psicanalista, que a gente perde. Pode acontecer uma patologia e você perder a noção do superego. O refreamento das paixões e desejos. É necessário voltar à temperança e o domínio próprio. Tá bem? Para que você mantenha a santidade. É colocado por último na lista. Para ênfase, porque todas as obras da carne refletem uma falta de domínio próprio. Então nós precisamos é de domínio próprio. Não há necessidade de lei proibitiva quando a vida das pessoas exibe amor e temperança. Não é preciso de lei, nem denominacional, usos e costumes, proibindo isso ou aquilo. Isso afasta muita gente da vida cristã. Ontem eu fiquei sabendo de uma irmã que teve vontade de ir à igreja aqui na cidade e foi à igreja pela primeira vez, mas ela não foi com as roupas das outras irmãs. O pastor, no momento de rara infelicidade, aproveitou a ocasião para dizer que na casa do Senhor não pode usar roupa indecente, ela nunca mais voltou para a igreja Irmãos e irmãs, nós precisamos tomar cuidado, a pessoa está chegando. Então não há necessidade de lei proibitiva quando a vida das pessoas exibe amor e temperança. E quem já está no reino precisa ter amor por aqueles que estão chegando e temperança para entender que é um processo, diria o pastor Jessé, as mudanças fazem parte de um processo. Não acontece, num piscar de olhos. E em último lugar, do versículo 24 a 26, os cristãos pertencem a Cristo, Jesus, e foram crucificados com ele, juntamente com suas paixões e concupiscências. Essa crucificação é seguida por uma vida ressurreta. Vida ressurreta pelo Espírito, 2 Coríntios 5,17. O modo lógico de viver é seguir o Espírito e não ceder às paixões da carne. Louvado seja o nome do Senhor, pela segunda parte do nosso trabalho, as notas de rodapé da King James. Agora, irmãos, eu fecho com com aquela utilização que eu já dei os autores, ainda vou citar mais dois ou três, de materiais para esse momento de aprofundamento. Só mais 19 minutos. A intolerância religiosa ontem e hoje. A intolerância religiosa manifestou-se na Assembleia de Jerusalém, com os espiões da liberdade. Repetiu-se em Antioquia e efetivou-se na Galácia, com os judaizantes. Com isso, criou-se um clima de intolerância religiosa, com a questão da lei do puro e do impuro, questão racial. O gentio não podia comer como com o judeu cristão. Muito cuidado com isso, irmãos. Na história da humanidade, os dogmatismos são sempre perigosos porque conduzem ao fechamento em si mesmo, tornam-se fundamentalistas e sectários. O clima de intolerância religiosa e racial tantas vezes é repetido com outros rituais religiosos e posturas autoritárias que censuram, provocam medo, insegurança nos grupos subalternos. Então, muito cuidado com isso, tá bem? Como eu disse, essa irmã ficou com medo, nem é irmã ainda, em Cristo Jesus. Uma pessoa que. Uma irmã está trabalhando para que conheça Jesus. Mas e o medo agora? E para tirar só o Espírito Santo mesmo. Um outro elemento é não há escravo nem livre. Aqui é maravilhoso. As sociedades greco-romanas eram organizadas em torno das diferenças entre os livres e os escravos. O Império Romano se mantinha pelo modo de produção escravagista. Havia presença romana civil em todo o Império com o patronato. Aí você pode conferir Crossan, Red, 2007, página 272 e 273. E com os contingentes militares atuantes em todas as partes, com exceção de antigas famílias ricas que moravam em terras tomadas pelos romanos e aderiram ao sistema imperialista de Roma. A grande maioria da população era escrava. A maior parte dos habitantes cuidava da agricultura, o campo tinha que produzir. Grande parte dos escravos do império era obrigada a trabalhar nas minas subterrâneas de carvão, minério precioso, em péssimas condições. Os escravos das pedreiras despendiam enorme força física para dar suporte às grandes construções da época. Nas cidades, os escravos mais preparados culturalmente serviam as autoridades e famílias da elite, exercendo atividade educativa, administrativa, nos banhos públicos, nos aquedutos. Os escravos e escravas domésticos e domésticas dependiam do humor dos seus senhores e das tarefas que lhe eram confiadas. Já citamos esse autor. O império, em nível administrativo e militar, era completíssimo. Esse autor eu não citei, então, Stegemann, o ano de 2004. Cada localidade tinha que garantir e sustentar as forças militares, alimentação dos inumeráveis soldados, limpeza, manutenção dos uniformes, higiene dos quartéis. No nível agrário, a contradição se explicitava no consumo dos milhares de soldados das legiões romanas. As colônias, além de mantê-los, repassavam os excedentes, enquanto isso, de produção ao sistema romano. E o sistema romano sugava quase tudo das colônias. Essa era a base da Pax Romana. E continua sendo a base do sistema mundial hoje, só com outro nome. Bem, a luta contra a escravidão, ontem e hoje, já vamos para a hermenêutica. Paulo tomou várias atitudes em oposição ao sistema escravagista para trazer os escravos às experiências cristãs da igualdade. Em Gálatas, denunciou o desrespeito à liberdade, gritou pela liberdade em Cristo. Toda a carta aos Coríntios é uma opção pelos fracos, pelos desprezados, e um alerta para que não vos torneis escravos dos homens. O apóstolo se revoltou com alguns ricos da comunidade, que na celebração da ceia do Senhor discriminavam os pobres, provavelmente escravos. Liderou grande coleta nas igrejas para ser destinada aos miseráveis de Jerusalém. Na libertação do escravo Onésimo, desautorizou o escravagismo romano. Então há muitos avanços. Claro, você não vai querer que Paulo, há 2.000 anos atrás, tem as mesmas bandeiras totalmente iguais às de hoje. Ele está falando há 2.000 anos atrás, mas há 2.000 anos atrás ele teve uma postura bastante avançada. Aqui no Brasil, irmãos e irmãs, a vergonhosa escravidão análoga sempre existiu. Oficiosamente, desde a invasão portuguesa. Ela está na região urbana, na indústria têxtil, na costura, nos canteiros de obras, na construção civil, na zona rural. A partir do ano de 95, houve reações jurídicas e até religiosas contra a escravidão. Foram criados grupos especiais de fiscalização que conseguiram efetuar centenas e centenas de resgates de seres humanos em condições escravas no Brasil, agora, hoje. Então, várias entidades religiosas têm gritado pela libertação dos escravos análogos no Brasil. E depois de muitas vitórias libertadoras no governo Temer, 2016-2018, um aliado da bancada ruralista verificou se o retorno pesado da escravidão no Brasil. Infelizmente, os grupos jurídicos e religiosos, porém, não se acomodaram, baseando-se na Constituição, que assegura a inviolabilidade. Ninguém será submetido à tortura nem ao tratamento desumano ou degradante. É o artigo 5º, inciso 3º. Então, irmãos e irmãs, nós somos Igreja de Jesus Cristo, servos da liberdade. Precisamos ter uma postura compatível com isso. E eu não estou falando nem defendendo partido A, B, C, D, ou E, ou qualquer outro, mas eu estou falando como sociedade e como cristãos. Não podemos ficar omissos diante do sofrimento do próximo. Quando o texto fala não há homem nem mulher, é de uma beleza, é de uma riqueza, é de um vanguardismo, de um avanço histórico maravilhoso. Claro que ainda não era o rompimento total com o patriarcalismo. Até hoje a gente vê situações patriarcais, até hoje. Então não dá para você esperar um rompimento total. Mas já há uma declaração: no reino não há homem nem mulher. Na língua original do hino, não se falou em homem e mulher. No grego, homem se diz aner ou aner. O hino falou de arsen, que significa macho, masculino, e mulher em grego é Guiné. No hino, porém, foi empregada a palavra telis, cujo significado é fêmea, feminina. O hino do batismo, portanto, está dizendo que não há macho, masculino, nem fêmea, feminina. Aqui o texto é de Vanoie, 1985. Possivelmente, os autores desse hino batismal usaram macho e fêmea, masculino e feminino, por causa da situação constrangedora em que viviam as mulheres naquele tempo. Usaremos a expressão não há homem nem mulher, como todas as traduções em português decidiram usar. Eu faço aqui uma breve menção à semana de celebração do Dia da Mulher, mas desejando que não seja só um dia, desejando que seja todo dia. Desejando que seja todo dia. Não estou invalidando um dia, porque ele acaba, enquanto nós não chegamos no ideal, servindo como um dia de lembrança, de luta, de trabalho para avançar ainda mais como sociedade. E desmontar todo tipo de situação de injustiça. Então, celebro esse dia. Mas desejo que não seja mais um dia. E tenho certeza que no reino dos céus não há mais homem nem mulher. Somos um só em Cristo Jesus. Um outro elemento aqui para trabalharmos é casa, oikia. É a origem das comunidades femininas. No mundo hebraico, israelita, na esfera religiosa, as experiências domésticas devem ser salientadas historicamente. No templo, nas sinagogas, as mulheres eram marginalizadas. No entanto, as celebrações domésticas constituíam uma força para o avivamento da família. E aí a mulher tinha o seu espaço. Era o momento primário para a transmissão da fé. A família, de manhã, à noite e também nas refeições, tinha um momento de oração. Muitas vezes isso cabia à mulher. Havia algumas festas realizadas na casa, como o Sukkot, festa das tendas no jardim da casa, ou Shavuot, festa das semanas, onde a decoração das casas com flores, o Hanukkah e Purim, a festa mais significava, a Pessah ou Pessah, a Páscoa, acontecia também na casa de cada família. E na casa as mulheres tomavam as iniciativas. Os inícios do cristianismo se deram dentro do judaísmo. E muitas mulheres judias se tornaram cristãs. Com isso, a prática judaica familiar ajudou a experiência cristã. As igrejas domésticas cristãs deveram muito às experiências hebreias, onde a casa, a oikia, é onde quase tudo se inicia. As mulheres cristãs, no início, rezavam, né, oravam e formavam-se dentro da casa. Aqui se podia falar, cantar, louvar a Deus, celebrar a Escritura, chamar as vizinhas para cultuar, para festejar a vida do povo também, como os cristianismos originários foram se abrindo para os gentios. Ampliaram-se as relações sociais e religiosas e foram surgindo líderes cristãs, mulheres. Algumas saíram do ambiente doméstico para anunciar o evangelho fora das casas. Me lembro no Novo Testamento agora, só de passagem, de Priscila, estratégica no reino, mas outras mulheres foram importantes, Maria, Maria Madalena, Miriam, outras mulheres, e romanas também foram se convertendo. Então, que coisa linda. Eu vou ler uma última parte aqui do Vida Pastoral, tá bem? Já citei também todos esses dias a editora. E deixo para amanhã dois itens. As cristãs da base ontem e hoje, e a conclusão, todos vós sois um, só em Cristo Jesus, ontem e hoje. E aí encerramos. Eu vou ler agora. Certamente quem conseguiu que a acerção "não há homem e mulher" entrasse no hino do batismo, foram mulheres que já eram protagonistas em algumas comunidades. Há na Bíblia várias alusões a líderes cristãs a partir da casa, como nos diz Branick, em 1994. Júlia, sua irmã, Romanos 16, versículo 15. Ápia, Filemão, capítulo 1, versículo 1 e 2. Lídia, em Filipos, Atos 16, versículo 15. Nas casas, as mulheres iam encontrando seu espaço para exercer as funções de líderes da igreja. É bom lembrar que a igreja cristã não tem templo, só tem sinagogas judaicas. Então, nos lugares onde a comunidade ia se tornando cada vez mais forte no cristianismo, as celebrações eram nas casas, às vezes em esconderijos. As mulheres percebiam que podiam participar da vida comunitária sem nenhuma repreensão contra elas. O salto para a liberdade comunitária em Jesus Cristo as foi levando à clareza sobre a igualdade com os irmãos masculinos, mulheres e homens. Caminhavam juntos, com igualdade. ou pelo menos com avanço em direção à igualdade. Eu tenho um pouco de receio historiográfico de declarar algumas coisas que a gente sabe que são conquistas que estão sendo feitas ao longo de milênios. E até hoje ainda há muita discriminação. Depois do terceiro século, quarto século, então as mulheres que foram fundamentais no primeiro, segundo e terceiro, aos poucos foram perdendo seu espaço. Na Idade Média também, a não ser nos mosteiros femininos, mas foram perdendo seu espaço de influência. E depois isso é retomado e vem sendo retomado lentamente ao longo dos séculos e das décadas últimas. Bem, o apóstolo aludia às líderes com muito carinho e afeição. Aos filipenses, referiu-se a duas líderes, Evódia e Síntique, porque elas lutaram ao meu lado pelo Evangelho. Filipenses 4, 2 e 3. A Filemon, ele fez alusão à nossa irmã Ápia. Aos Coríntios, lembrou da casa de Cloé, de Priscila e seu esposo Áquila, colocando Priscila na frente, o que é incomum para aquele período. Então, isso é significativo na análise literária. E certamente historiográfica. Aos romanos falou: recomendo a vocês Febe, a nossa irmã diaconisa da comunidade de Cencreia. Romanos 16, 1 e 2. Saudou Priscila e Áquila em Romanos 16, 3. Referiu-se a Maria em Romanos 16, 6. Aludiu a um casal, saudai Andrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão, em Romanos 16, 7. Saudou três mulheres, Trifena e Trifosa, que se afadigaram. Pérside, que muito se afadigou no Senhor, Romanos 16, 12. Referiu-se a uma mãe, saudai a Rufo, esse eleito do Senhor, e sua mãe. Romanos 16, 13. Lembrou-se de duas mulheres, saudai a Filólogo e Júlia. Perdão, a Filólogo e Júlia. Nereu e sua irmã, Olimpas. Romanos 16, 15. Irmãos, é uma alegria muito grande, irmãos e irmãs, poder compartilhar com vocês. Eu não sei se vocês tinham se dado conta do número de mulheres já ali no período do apóstolo Paulo, e depois, se você for estudar a história da igreja, você vai ver no primeiro século a importância das mulheres, até quando os homens iam sendo mortos, e a motivação que isso nos promove. E a hermenêutica de que, se naquela época, há 2.000 anos atrás, Paulo contou com tantas mulheres, nós precisamos cada vez mais de ter pastoras, ministras do Senhor, líderes da igreja, em todas as esferas da vida da igreja, as irmãs, assim como os irmãos. Então, é uma grande alegria poder dizer que o nosso projeto de reino é um projeto igualitário, revolucionário nesse sentido, para um mundo cheio de discrepâncias, e nesse aspecto, muitas vezes ainda machista e muitas vezes ainda marcado pelo patriarcalismo e por posturas contrárias à postura do reino. Mas nós estamos aqui para isso. Nós somos 5.000 irmãos e irmãs. Aliás, quem abriu esse trabalho foi a irmã Delma e o seu esposo Luiz, a irmã Luciane, o seu esposo o Edu. Então eu louvo a Deus. Aqui no grupo de ministração são duas ministras, a missionária Vívia e a pastora Margarete, embora esteja adoentada e nem com condição de ficar ministrando permanentemente, mas logo eu tenho certeza ela vai poder ministrar. Então, um homem e duas mulheres. Irmãos, e aqui não é uma questão de número, quem é mais importante? Não tem mais importante. Somos um só no Senhor. Tá bem? Um em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, e é propósito ou amanhã, ou sábado, finalizar o capítulo 6. Com esses dois complementos das cristãs da base, ontem e hoje, com o todos vós sois um só em Cristo Jesus, ontem e hoje, e depois voltamos às ministrações para a liderança, tá bem? Que Deus abençoe grandemente a você e fique na paz do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia e pedimos que a tua palavra, até as notas de rodapé e esse breve resumo de documentos, de livros, hoje basicamente centrado também no Vida Pastoral, e nas outras e nos outros autores já citados ao longo dos dias, e as autoras, nós possamos, Senhor, cada vez mais crescer em direção à imagem e semelhança de Jesus Cristo, tendo unidade na fé, não sendo mais meninos agitados de um lado para o outro, mas de fato crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E também, Senhor, possamos com isso cada vez estar mais preparados para o cumprimento da grande comissão de ir e fazer discípulos de todas as nações e discípulas de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando tudo aquilo que Jesus nos ensinou, na certeza de que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós, sobre toda a comunidade cristã espalhada sobre a terra. E assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém.